Hoje eu vim aqui pra confessar que sem a fé em ti não dá mais pra viver, meu Senhor. O que eu vi aqui já começou a acontecer, meu Pai. Tanta coisa em minha vida se modificou. Porque a fé em ti, Jesus, me abençoou. Deu tudo certo, Senhor. Oh, oh. Cheguei aqui, eu vim chorando aos pés do meu Senhor. Jesus me atendeu, me abençoou. Me deu sua palavra, cumpriu com tudo aquilo que falou. Fez de quem não era nada um grande vencedor. Porque a fé em ti, Jesus, me abençoou. Deu tudo certo, Senhor. Oh, oh. Eu vim oferecer o meu louvor. Pai de amor, oh. Porque a fé em ti, Jesus, me abriu as portas, eu vou. Deu tudo certo, Senhor. Oh, oh. Eu vim oferecer o meu louvor. Pai de amor, oh. Tudo certo, Senhor.